Para separar agora funciona com um único adesivo. É verdade. É mais tecnologia, muito mais praticidade para você, para sua vida. Acesse aí semparar.com.br, tá bom? É o telefone para você ligar participando. Pessoal também lá no Facebook, um montão de gente no Facebook. Ó, lá no Facebook tá valendo ingressos para um ingresso para Spirit, né? Ingresso para Spirit. Se você quer ir para Spirit ou de repente, né, seu filho quer ir, ou seja, você quer ir para Spirit, coloca lá, eu quero ir pra Spirit, tá bom? E também vou sortear aí camiseta da Energia 97 e CD. Pra todo mundo que tá participando. Vamos lá, esse é o momento de separar a Alô. Bom dia, Silvio. Bom dia, com quem eu falo? Vamos pegar a folha de sulfite. Pegar Kátia. O quê? Kátia. Regina. Regina. Dos Passos. Dos Passos. Batista. Batista. Ferro. Ferro. Tudo bom, Kátia? Tudo ótimo, Silvio. Que legal, Kátia. Tirando a chuva, tá tudo ótimo. É verdade, a chuva tá dando uma atrapalhada até no trânsito aí, pessoal. Ah, tá tudo parado, tá difícil hoje. Mas tudo bem, não vamos estragar o dia porque amanhã é seu aniversário. É verdade, amanhã, e amanhã eu digo mais pra vocês, hein? Não vai chover. Uhul! Tomara, vai ter sol amanhã, Silvio, pra ser um dia iluminado e pronto, tudo bem. E aí, Kátia, como é que era o seu aniversário na infância? Então, meu aniversário na infância, Silvio, era engraçado, porque era uma família gigante e aí fazia festa pra todo mundo, né? Então, você fazia festa, vinha 50, 70, 80 pessoas dentro da casa, que era minúsculo, era um quarto e cozinha minúsculo. E juntava todo mundo lá dentro. E aí a briga era sempre por causa dos bonequinhos de plástico, porque fazia aquelas piscininhas de gelatina, sei lá o que que era aquilo. Criava aqueles bonequinhos dentro daquele troço gosmento. E aí a briga era por quê? Porque a gente queria os bonequinhos. E não tinha bonequinho pra todo mundo, porque era muita criança. Então, assim, verdade. Aí tinha aquela choradeira, aquela brigaiada que tinha com a molecada. Mas era bem gostoso, a gente se divertia muito. É como a outra menina disse, a gente tinha aquelas bolinhas de prata, que ainda existe, aquilo que eu já vi no mercado uma vez. É mesmo? É, aquela coisa dura, Silvio, olha, ninguém comia, a gente jogava tudo aquilo fora. Agora, fala sério. Mas a mãe achava que era bonito, né, fazer aquilo. Fala sério, ainda tem o garfinho de madeira também, não tem? O garfinho, eu não sei, Silvio. Não pode ser. Ele quebrava inteiro, a gente não conseguia comer com aquilo. Dava pra palitar o dente. Era pra palitar o dente. Sei lá. Aquele palitinho só servia com dente mesmo. Era mil inutilidade. Espetava o bolo, já espetava a batatinha temperada, já usava o mesmo garfinho pra tudo. Quem não ficou mordendo um garfinho uma vez no aniversário? Acabava assim, você ficava mordendo ali o garfinho de madeira. Era muito bom. Era mesmo, quem não fez isso? Não teve infância. Quebrava com o dente, ele assim no meio, depois ficava mordendo. Todo mundo fazia isso, impossível. Todo mundo. Amanhã eu vou comprar pro meu aniversário garfinho de madeira. E lá na Flash Disco Club também vai ter garfinho de madeira pra comer o bolo. Aí sim, agora é vantagem. Vou fazer um bolo pra todo mundo na Flash Disco Club sábado agora. Se você tiver a oportunidade de ir, Kátia, vai ter bolo mesmo pra todo mundo. Vamos abrir uma champanhe lá pra pessoal e vamos comemorar meu aniversário. Começar a comemorar sábado agora na Flash. E sábado que vem tem no IP Clube com o show do W, que também vai ser muito bacana. Então eu vou no outro sábado, esse eu vou estar trabalhando, Silvio. Então tá bom, Kátia, tudo bem. Eu fico tão triste, mas tudo bem. Tudo mas bem. De qualquer forma, se amanhã eu não conseguir falar com você, eu te desejo tudo de melhor do mundo, porque você já faz o melhor por nós. Então o melhor pra você amanhã. Obrigado, tá bom? Alô, Oi. Obrigado, Kátia, brigadão, tá? Eu que te agradeço, Silvio. Deixa eu mandar um beijo rapidinho. Manda. Um beijo pro meu marido, pro Marcos. Beijo pros meus filhos e pro Luiz Duarte, um amigo nosso, que ele falou que toda vez que a gente escuta, a gente não manda beijo pra ele. Então, que a gente fala com você. Então, um beijo pra ele, Luiz Negão, que ele deve estar ouvindo a gente. Pra todo mundo que tá ouvindo. E pra você, principalmente, né? Obrigado, tá bom? Beijo, Silvio. Beijo. Tchau. Esse é o momento de separar. O separar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra você, pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Acesse separar.com.br. Descubra aí a loja mais próxima de você. Vai logo trocar o seu separar, certo? MC Hammer. We got the break. MC Hammer, Pray, na Inversão 97. Está ouvindo aí o momento sem parar. Esse é o Energia na Veia, na Energia 97. Continue ligando 3284-7097 no momento sem parar. O separar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para você. But I'm down, lady. You better change my life around. Vamos pro telefone, vamos lá. Alô? Alô? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Qual o seu nome? Andréia Amorim. Andréia Amorim, tudo bem? Tudo ótimo. Andréia, você tá onde? Eu tô falando do bairro de Mirandópolis, Praça da Árvore. Tô no serviço no momento. Andréa Amorim. Eu morei aí no Jardim da Saúde na minha infância. Sempre tava na Praça da Árvore aí. A Praça da Árvore sempre foi um centro comercial muito forte aí nessa região, né? Isso, exatamente. Eu lembro da... Tinha uma loja aí que era G. Aronso. Nossa Senhora! Do Arco da Velha. Eu passei aí outro dia, já não tem, lógico, mais a loja. Mas eu falei, nossa, ali era a loja G. Aronso, eu era criança. Caramba! Aí eu falei, eu lembro que minha mãe falava isso. É verdade. Nossa, eu nem acredito que eu tô no ar, nem acredito. Que bacana, Andréa. E aí, assim, como é que era o seu aniversário na infância? Olha, eu já mandei ontem um recadinho no Face falando das bolinhas prateadas, que eu acho que isso era o marco da festa, verdade, né? Verdade, verdade. Era o marco. Mas agora eu me lembro bem que sempre tinha fila pra ganhar o bolo. E assim, eu sempre fui a maior da turma, né? Sorte a sua. Sorte nada, azar, eu sempre era a última. Sério? Nossa, eu ficava de olho no bolo e, sabe, tinha que esperar todos os menores, porque eu sempre fui grandona, então tinha que ficar esperando mesmo, não tinha jeito. Nossa, que chato. É, pois é. Eu sempre era a última. Ah, que tristeza, pensei que ia ter alguma vantagem. Imagina, eu era muito grandona, tinha que esperar todos pequenininhos pegar o bolo, eu sempre fiquei por último mesmo, não tinha jeito. É verdade, a fila sempre é do menor para o maior. Sempre os menorzinhos primeiro. Mas tudo bem, mas era uma época boa. Legal, manda beijo pra quem você quiser. Eu quero mandar um beijo pra toda a galera que curtiu o Abrigo Nuclear na época, lá pros anos 90, 92, era uma galera grande. E eu ofereço principalmente pra Érica, pra Adriana e pro Dó. Era aquela turma, sabe? Os melhores. O Abrigo Nuclear era ali nas Nações Unidas, né? Exatamente, batia cartão lá. Eu também batia cartão do lado de fora. Não, eu tinha entrada VIP. A minha turma era sempre a mais conhecida. Então a gente já nem pagava mais pra entrar. Era muito bom. Eu tenho um trauma do Abrigo Nuclear. Por quê? Porque eu trabalhava na Caterpillar. Pertinho. Era em frente. E eu trabalhava no turno das 11 da noite às 7 horas da manhã. Ficava só olhando a galera se divertindo. E eu era apontador de produção, então tinha que andar na fábrica, pelo lado de fora da fábrica, pra chegar nos setores lá, né, nas sessões onde você ia apontar a produção. Certo. E aí eu ia indo pro lado de fora e ouvia aquele... E a fila que ficava lá fora? Exatamente. Aquela fila enorme, era bom demais. Pena que não volta mais, viu? E o pior de tudo, que eu ficava ouvindo, eu ficava andando ali, porque era uma alameda ali, uma avenida. Pra quem vai no shopping ali, né, pessoal? Exatamente. Todo aquele shopping, todo aquele negócio, era Caterpillar, era gigante lá. E aí eu andava naquela avenida e ficava ouvindo... Meu, aquilo pra quem gosta de música. Nossa, pra quem era gosta... bom demais. Eu ficava com uma dor no coração, mas eu tinha que trabalhar. Era bom demais ali, nossa senhora. Não tinha chuva que impedia. Não tinha, na época a gente não tinha facilidade que tem hoje de pegar carro e ir pra cima e pra baixo. Era de ônibus mesmo. É verdade. Tava nem aí, pegava ônibus de madrugada pra vir embora toda enfeitada, era muito bom. Bacana, obrigado por você ter ligado, viu, André? Eu queria pedir uma música. Que música? A Work, do LNR. Linear? Isso. Legal, vamos ver se a gente toca. Tá bom então, Silvio. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Esse é o momento de separar. O separar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra você e pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. If you change your mind on the first in line, honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down. Energia na veia. When the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try. Take a chance on me. Take a chance on me. Energia na veia. 1997. Eraser. Think it's just on me. Gonna do my very best. It ain't no lie. Várias pessoas mandando mensagens através do Facebook. Mande lá a sua. Lembrando que a gente está sorteando lá no Facebook ingressos para Spirit, certo? Um ingresso para Spirit. Se você quer, avisa. Eu quero, eu quero. Silvio, eu quero camiseta, eu quero CD. Eu quero ingresso para Spirit. Avisa aí, certo? Me bota seu nome completo. Vamos pro telefone. Esse é o momento separar. O separar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para sua vida. Você ainda tá com aquelas suas caixinhas do sem parar? Troca a sua caixinha pelo adesivo. É isso mesmo, mais moderno, seu carro vai ficar mais bonito e você vai ter continuar com toda aquela sua comodidade, praticidade, certo? Vai abastecer sem descer do carro. Tudo isso, tudo isso. Não vai se preocupar mais com aqueles tickets, aquelas coisas todas, né, no shopping. É, vai passar e entrar direto, meu amigo, é verdade. Vamos lá pro telefone, alô. Alô. Bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É o Samuel. Samuel? Sim. E aí, Samuel, tudo bom? Beleza, Silvio. Legal, Samuel do quê? Samuel Roldão Silva. Por que a ligação está muito baixa, Samuel? Está baixa. Fala bem pertinho aí, do telefone. Aí, eu vou melhorar, peraí. Vamos lá, Samuel. Ó, transferiu. Melhorou? Opa, você transferiu para onde? Outro ramal. Samuel do quê? Roldão Silva. Roldão Silva. É. Ah, legal, meu, tá anotado o seu nome, você tá concorrendo aos prêmios, tá bom, Samuel? Cara, não acredito, é a segunda vez que eu consigo ligar, meu, depois de 15 anos. 15 anos? Pelo amor de Deus. E sabe o que eu acho engraçado no o pessoal que participa? Ah. O pessoal guarda a data de quando participou a primeira vez. Não, todo mundo que fala assim, que liga, consegue ligar, depois de muito tempo, ele fala exatamente a primeira vez quando ele conseguiu. Olha, faz tanto tempo que eu consegui. A primeira vez foi um mês passado, retrasado. Depois eu escuto você, eu acho que desde 2003, se não estou enganado. Muito legal. Aí, semana passada, eu falei, não acredito, cara. Até me pegou meio de surpresa. Então, eu falei, vou ligar, não vou conseguir mesmo. Você ligou logo no começo do programa. Eu acho que foi. O programa começou em 2000, né? E foi aí 2000, foi logo, né? No comecinho. Aí você agora... É, eu trabalhava lá em Alphaville de porteiro numa empresa, numa gráfica, e eu... Sem querer descobrir a rádio, eu já escutava o Tarde 97 desde 2001. Certo. E o seu programa eu descobri sem querer, cara. Que eu trabalhava à noite, aí de manhã, antes de ir embora, eu sapeando lá na rádio e de repente achei o seu programa, o flashback da hora. Falei, caramba, que programa legal, meu. Pô, que bacana. Aí pronto, não parei mais de escutar, cara. Que legal. E aí esses dias eu consegui falar porteiro. Você trabalha, é porteiro residencial ou comercial? Eu trabalho no sindicato dos químicos de Osasco. Químicos de Osasco. Isso. Então, você é do sindicato aí dos químicos de Osasco. Isso. Quando as pessoas chegam, dá pra você fazer um paro alto e avante na entrada? Né? Tá, agora só tem um funcionário, mas a gente faz. Paro alto e avante. O pessoal vai chegando, você... Meu, abre o portão e... Para o alto e avante! Grita daí, da onde você estiver, da portaria. É, os caras vão chamar o médico, né? Vão falar que tá doido. Tem mais nem menos, para o alto e avante. Como é que era o seu aniversário na infância? Rapaz, eu tive poucos aniversários, mas... Eu me lembro muito de 6 anos, eu morava num sítio, no Vale do Ribeira. Minha mãe fez um bolinho surpresa, coisa bem simples, simples, simples, e eu fiquei extremamente emocionado. Foi meu aniversário de 6 anos. Pô, que legal. Mas foi muito bom, só as crianças vizinhas ali, um bolinho simples mesmo. Antigamente a cobertura não tinha essa modernidade hoje não, era verdade. Uma coisa bem rústica ali. Qualquer coisa tava bom. Criança, cara, é como se fosse a melhor coisa do mundo, nossa. Ó, eu vou entregar, minha mãe tá lá em cima já, ela sabe do que eu vou falar. Uma vez ela fez um bolo, meu, e ela fez a cobertura de chocolate, não sei o que, que ela fez, virou pedra. Tinha que quebrar com a faca. Misericórdia. Juro. Ela vai. Ela deve estar lá em cima, ela deve estar me xingando agora. Oh, mas ela. Ô, oh, não precisa contar isso. Mas, meu, pegava a faca assim e dava. Cortou o bolo. E quando o bolo não crescia, velho? Nossa, virava uma tábua. Ó, eu não sei você, na minha época, eu tenho 43 anos. Não tinha esse negócio de massa pronta. Não, era ali. Tudo a farinha de trigo mesmo, não tinha farinha de trigo com fermento. Hoje quem sabe tem. Faz ao vivo aqui. Fazia o gracê ali de... É. Se era banho, sei lá, margarina com manteiga, corante. Margarina, margarina com corante, é, lembra, cara? Era uma coisa. Jesus, e a gente sobreviveu tudo isso, cara. É, isso aí. Essa radioatividade toda. Manda um beijo, abraço pra quem você quiser. Ó, cara, mandar um beijo, abraço aí pra todo mundo que tá escutando. O pessoal aqui do Sindicato dos Químicos, que eu tô gravando aqui no celular, vou passar pra eles. Legal. Tá bom? Os palmeirenses aí que estão escutando, todo mundo, tá bom, senhor? Valeu, meu. Obrigado, Samuel. Abraço. Abração, meu. Amém. Esse é Energia na Veia, na Energia 97, é a energia que te move. E esse é o momento separado. Separar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra você, pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ó, o pessoal tava falando do abrigo nuclear. Eu vou tocar uma aqui que, com certeza, a galera que frequentou lá o abrigo nuclear vai lembrar, ó. Essa é a cara do que rolava lá, meu. Muito bacana. Summer Jenkins. Eu adoro essa música, é demais. Energia na Veia. Programação livre. Alto e avante! Summer Jenkins na Energia 97, I'm Gonna Love You. Esse é o Energia na Veia. Ah, e esse é o momento sem parar. É isso mesmo, você já fez o separar? Você ainda não fez o separar? Não pode ser. Não pode ser que você não tenha ainda o sem parar. Olha, você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, lá vejo o que representou o adesivo Paz e Amor, meu. Uma liberdade para uma geração, é ou não é? Todo mundo colocava adesivo Paz e Amor lá, meu, era muito bacana, era uma febre o adesivo. Também aquele No Stress, todo mundo colocou no carro, né? Colocava nos vidros, nas janelas. Certamente deixou muita gente mais tranquila. Aquela bolinha amarela, sorridente, o smile, e também depois virou aí o símbolo do Flash House nos anos 90. Fez muita gente sorrir por aí. Pois é, agora quem tá revolucionando mesmo é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. É isso aí, se você já tem o Sem Parar, troque aquelas caixinhas que estão aí no seu carro pelo adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito e com a praticidade e a comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem, tá esperando o quê? Por que que você ainda não tem o seu adesivo Sem Parar? Explica pra mim, por favor. Vai logo, vai fazer o seu adesivo Sem Parar, isso mesmo. Procure aí uma das lojas Sem Parar, troque logo a sua caixinha pelo adesivo Sem Parar ou adquira, né, o seu adesivo Sem Parar. Acesse aí semparar.com.br ou baixe o aplicativo, tá bom? Baixa lá o aplicativo no seu smartphone aí, tablet, e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Já já voltamos com muito mais Energia na Veia, na Energia 97. Ó, deixa eu só dar um toque aqui. É, meu aniversário é amanhã. Eu vou começar comemorando. Quinta-feira, lá no Boteco Viriato, certo? Se quiser ir pra lá, vai pra lá na quinta-feira, no Boteco Viriato. Ah, não deu pra ir na quinta, Silvio Ribeiro. Então vai na sexta, no Viseu. Eu tô lá, pra gente comemorar o meu aniversário. Não é bacana? Ah, não vai dar pra ir nem na quinta nem na sexta. Sábado, então. Vai lá na Flash Disco Club, eu tô comemorando lá, vai ter bolo pra todo mundo. É sério, fazer um bolo gigante lá. Sábado na Flash Disco Club, lá em São Caetano, certo? Rua Santo Antônio, 105, vai pra lá comemorar o meu aniversário. Ah, não deu. Não deu pra ir nenhum dia. Tudo bem, vou dar um desconto pra você. Semana que vem, sem ser esse sábado, o próximo, eu vou fazer lá no IP Clube, ali no Ibirapuera. É, ali acesso pra todo mundo, tem estacionamento, tem tudo lá. No IP Clube, se informa, IP Clube, no Ibirapuera mesmo, travessinha da 23 de maio ali, com um show do W, um super aniversário pra você, festas, DJs, muito legal, meu. Dia 17, IP Clube. Informações na bilheteria do IP Clube. Liga lá no IP Clube. Eu não tenho o telefone. Ai, puxa vida. Ah, tenho sim. Tenho sim. Anota o telefone aí do IP Clube, ó. 5574-7255. 5574-7255 é o telefone do IP Clube. Ou acesse lá, ó. ipclube.com.br. IP é com I mesmo. E Clube com E, ipclube.com.br, tem todas as informações aí a respeito dessa festa, show do W, muito bacana. Ou pode comprar o seu ingresso através do ingressorapido.com.br, ingressorapido.com.br. Chega de falar, vamos pro intervalo. Venha para onde está o melhor, venha para a Energia na Veia. Listen. O passado recente na programação da Energia. Check. Energia na Veia 2000. Sábado, 5 da tarde. Energy. Energia 97. Saiu a ganhadora da promoção. Cabine premiada do Navio da Veia. Qual é o deck da cabine? É o 11º. E o número da cabine? É 11. 11. 2. 2. 66. Você vai pro Navio Energia na Veia 2017. Vambora pro Navio Energia na Veia. Ai, Chico, obrigada. Mônica Cristina Costa acertou o deck e o número da cabine e vai embarcar no maior cruzeiro temático do Brasil. Promoção Cabine Premiada do Navio da Veia. Ei, psiu, ô, vagabundo. Ficou triste, é? Não fique, não. Ligue na promoção e reserve a sua. 3624-9007. Energia. É 1 e 3. Carlos Grana, outra vez. Nós fizemos a revitalização da maioria dos parques da cidade. Celso Daniel, Pignatari, né? O Palhaço Strimelic. Além dos corredores verdes na cidade. Que nós temos já 3. Avenida das Nações, o segundo na Avenida Adriático e o terceiro agora completando na área do Ana Maria. Então são novidades para a cidade que não tinha antes. Energia na Veia. Disco Show. Oi, pessoal, aqui é o DJ Irai Campos. Aqui é o DJ Vadão. Aí, galera, aqui é o DJ Ricardo Krumfli. Aqui é o DJ Cadico. Os DJs que fizeram história juntos, relembrando a casa que marcou gerações. 6 de setembro, terça, véspera de feriado no Salão Nobre do Corinthians. E mais, Legião Urbana Cover do Brasil ao vivo. Informações 3996-4928 ou no Facebook. Festa da Toco. O trabalho do vereador é fundamental para o bom andamento da cidade de Santo André. Por isso, na hora de escolher o seu candidato, procure saber se ele é ficha limpa. O PPS é honesto, não está envolvido em escândalos e tem propostas para saúde, educação e moradia para melhorar a sua vida. Santo André precisa de mais. Conheça os candidatos do PPS. Vote 23! Vem aí a edição 2017 do Navio da Véia. Vambora, vambora pro navio Energia na Véia. E olha, junte mais três amigos e garanta hoje mesmo sua cabine quádrupla por apenas 12 vezes de R$189 por pessoa. É isso aí, olha, R$189 por pessoa, mais taxa, certo? O maior e melhor cruzeiro temático do Brasil te espera com muito flashback e dois shows imperdíveis. Capital Inicial e RPM. É o Cruzeiro Energia na Véia 2017, a melhor viagem da sua vida. Ligue agora na promoção 3624-9007. 3624-9007. Ou acesse aí também navioenergianaveia.com.br. É, vai lá. Navio Energia na Véia Oficial no Facebook. Vai lá pro Facebook, Navio Energia na Véia Oficial. Apoio? Seguro Viagem Travel Ace Assistance. Cuidamos de suas viagens. Cuidamos do seu mundo. Energia na Véia. Sexta, 16 de setembro, a Overnight Vila Olímpia vai se transformar na capital mundial do entretenimento. Uma noite inspirada em Las Vegas. Decoração temática, performances e personagens exclusivos. Mesa de jogos da Cassineira, limusine da Paris Vegas e muito mais. DJ Rogerinho fazendo um som incrível com os melhores hits. Overnight Vila Olímpia. Informações e reservas 3582-3637 ou pelo WhatsApp 95155-0702. Overnight Vila Olímpia. Vote 45, Paulo Serra, prefeito, e Luiz Zacarias, vice. O segundo subdistrito de Santo André tem que ser segundo só no nome. É preciso valorizá-lo. E nós vamos fazer isso. Sabemos que tiveram promessas no passado, que ainda não foram cumpridas lá. A prioridade é integrá-lo com a cidade e terminar os dois viadutos. O nosso projeto é forte e a mudança é certa. Venha com a gente. Coligação Projeto Forte, Mudança Certa, PSDB, PTB, PHS, PDB. Sábado, dia 17, no IP Clube. Aniversário, Silvio Ribeiro, com o melhor do flashback. E ainda, show do W. DJs, Akin, Vagnão, Beto Nini e muito mais. É dia 17, no IP Clube. E ingressos à venda pelo ingressorapido.com.br e nas bilheterias do IP Clube. Rua IP 103, Ibirapuera. Informações 5574-7255. Aniversário do Silvio Ribeiro, show do W. Não perca! Sucesso! Sucesso! Da Véia! Vai, véia, canta aí, pô! Ah, vou ler jornal. Energia na Véia. Na Véia. Voltamos com Energia na Véia, na Energia 97, a energia que te move. No oferecimento de Sem Parar, o Sem Parar funciona com o único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade para você, para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Fala, Robson. Bom dia, Silvio Ribeiro. Bom dia, ouvintes. Terça-feira meio chorosa aí, mas amanhã é feriado, né? É isso aí. É terça-feira, mas nós não estamos nem aí. É, e amanhã é seu aniversário. Já os parabéns já. Obrigado. Antecipadamente, hein? Obrigado, meu velho. Bom, agradecendo a todos aí que estiveram no Tatuapé. Projeto The Flash, vibe alto astral aí no sábado, foi muito legal. O convite fica agora pro dia 18 de setembro. Tem Domingueira do Bem na Overnight. William Lin, Emerson Chun e Glauco e companhia convidam para a edição Circos. Vai ser bem legal, hein? Elite Glam, Projeto Abraço, com apoio do Instituto Inove-se. No comando, juntos comigo, Domênico Gato, Akin e na pista, claro, Robotron. Dia 24 de setembro, tem o especial Flash House Party 9 no Mary Pop. Você está convidado, é aniversário da família Flash na veia. E aguarde, hein? Outubro vem aí a segunda edição Rapsódia Festa na Deieira. E vamos tocar pra essa galera. DJ Robson aqui no Energia na Veia. We'll be right back. don't. Energia na veia. Energia 97. Yeah. Started something. I said you wanna be starting something. Have you got to be starting something? Yes. Energia na Veia. Energia 97, a energia que te move, foi o DJ Robson. Muito legal isso, hein, Robson? Isso é legal, né? Muito. Flashback total. Um set bem eclético aí, fechando aí com Paul McCartney, né? Coming Up, que fez muito sucesso. Bom, é o seguinte, né? Convite aí dia 18 de setembro, Domingueira do Bem. Eu não anunciei, mas tinham 5 ouvintes que iam ser sorteados, vão na faixa pra curtir essa Domingueira do Bem. Olha o nome aí, hein? Anote aí. Carla Regina, Cleide Santos, Kátia Carneiro, Marcelo Thiago e Paulinha Costa. Vocês depois entrem em contato pelo Face. Vocês são VIPs, convidados de William Lin, Emerson Chum e Glauco. Edição Domingueira do Bem na Overnight, edição Circos. Imperdível com Robotron. Eu, o Joaquim, também estará Domênico. Toda a estrutura do Projeto Abraço lá para atender vocês com uma mega vibe. Dia 24/9 tem especial Flash House de volta. Party 9, né, Silvio? Party 9, é isso aí. É isso aí, no Mary Pop tem aniversário da galera Família Flash na Veia. Você está convidado também. E aguarde, em outubro está de volta a segunda edição Rapsódia Festa. Ah, toda terça-feira tem o DJ Robson. É isso aí, valeu, é sempre um grande prazer. Valeu, meu velho, é isso aí. Toda terça-feira tem o Robson por aqui no Energia na Veia. Vai mandando mensagens por aí, ó. Pelo Facebook. Também temos aí pelo WhatsApp. Aliás, no WhatsApp tá rolando a campanha para o Alto e Avante. Mande seu vídeo, tá bom? 943530150. 943530150. Vamos primeiro falar, ver aqui o que as pessoas estão postando pelo Facebook da Energia 97, certo? Vamos lá. Alessandra Dias colocou aqui. Bom dia, Silvio. Olha, tínhamos sempre um bolinho em casa. E eu e a minha irmã pegávamos escondidas a cereja do bolo. Resumindo, meu pai pegou a gente no pulo e fez a gente comer 1 quilo de cereja com aquele licor. Vixe! Fim de festa e nunca mais a gente pegou nada escondido e nada de cereja. Toca aí Queen, por favor, homenagem à minha mana, Alessandra Dias. Quem mais mandou mensagem por aqui pelo Facebook? Michele Garcia. Bom dia, Silvio. Meu nome é Michele Garcia. Muito bom esse tema. Várias lembranças de aniversários. Meu, com aqueles cones de doce de leite e também as balas de coco que minha avó fazia. Ficávamos uns 3 dias embalando com aqueles papéis de várias cores. Obrigado aí por nos proporcionar as melhores manhãs. Toca o Whisky a Gogô pra mim. Beijos, Michele Garcia. Silvana Conceição também. Meu nome é Silvana Conceição. Eu sou doida. Calma aí, deixa eu ver aqui. é que ela gravou um para o Alto e Avante, ela mandou pelo Alto, o WhatsApp, né? Ela falou, eu sou a doida de sobretudo. É que ela tá de sobretudo, assim. Ela falou, Silvio, eu preciso salvar o meu cachorro. Tirou o sobretudo, ela tava com a roupa pra ir trabalhar. Para o Alto e Avante. Ai, ai, legal, Silvana, muito bacana, viu? Ela falou, bom, eu adorava morder os talheres de plástico do bolo. É, levava um monte de bexiga pra casa. Tubaína era melhor. Se eu posso pedir aí, Little Sister. É, Elvis Presley? Pode. Silvio, manda um abraço aí para o meu amigo Daniel Chagas, pois hoje é aniversário dele. Boa, Daniel! E um beijo para minha mãe, a Isabel, e também para minha irmã Simone. Ah, e a Carol Camil. E para todos que curtem a Energia na Véia. Se eu não conseguir mandar amanhã, fica aí os meus parabéns para você, Silvio. Seu programa é demais. Beijo, Silvana Conceição. Esse é o Energia na Véia, na Energia 97. Vamos lá pro pros vídeos. A galera que tá mandando o vídeo aí, essa campanha muito bacana, que é a campanha Para o Alto e Avante. Vamos lá, vamos pegar aqui, deixa eu alterar aqui o negócio e tal. Vamos colocar a galera que tá mandando os vídeos aqui, olha que bacana. Ó, vamos fazer um clima. Cadê os caras? Vamos lá. Bom dia, Silvio, bom dia a todos da Energia 97, vocês estão de parabéns, a equipe inteira, e você também, Silvio. Energia 97, a energia que te move, para o alto e avante! Silvio, eu sou a Karina Bárbara, sou aqui da Parada Inglesa, sou locutora recente, e eu gostaria de pedir uma coisa, não sei se é a possibilidade, mas enfim, será que eu posso passar um dia na sexta-feira aí, na programação da Energia na Véia? Um beijo a todos. Silvio Ribeiro, para o alto e avante, em Max, da Energia da Véia. Lelie, aqui da região do Morumbi, no metrô Alphaville, que trânsito, Silvão, tá demais. Mandar um beijo pra Lisa aí, pro Pablo. Silvio Ribeiro, aqui, direto da pista de skate, São Bernardo do Campo. Olha que legal. É imponente. Curtinho, para alto e avante! Bom dia, Silvio! Leandro aqui de Carapicuíba! Para alto e avante! Bom dia, Silvio! É Daniela, senhora Tia Guiar! Para alto e avante! Bom dia, Silvio Ribeiro! Meu nome é Eduardo Gomes da Silva, sou aqui da Vila Prudente, São Paulo, Zona Leste. Para alto e avante! Sobre o tema da semana, o meu primeiro bolo inesquecível foi do Palhaço Bozo, como toda a decoração da festa. Silvio, parabéns por esse programa, ele é sensacional. Um abraço e mais uma vez, para o alto e avante! Bom dia, Silvio, levante e avante aí, mano. Tamo aí, entendeu? Eu e meu cachorro, Floquinho aqui, ó, escutando aí, entendeu? Fala aí, Floco. Tamo junto e um abraço aí. Bom dia, Silvio. Para o alto e avante. Sublimation Paris. Aí, bom dia. Começando já para trabalhar. Meus parents, minha periquita, Bob, Lola, Kikita. Para o alto e avante. Até mais. Muito legal, eu. Três periquitos. Um com o cachorro, outro com os periquitos. É a galera fazendo a campanha para o alto e avante, meu. Mande seu vídeo aí, faça o seu vídeo e mande pelo WhatsApp pra gente, 943530150, de qualquer lugar do planeta. Mande o seu vídeo pra gente, tá bom? Vamos lá pro Na Véia In Love. Ah, lembrando que é o seguinte, faça logo a reserva do seu, da sua cabine do navio. Gente, tá vendendo muito rápido, hein? Não vai ficar de fora do navio Energia Na Véia temporada 2017. Fecha logo sua cabine aí, por favor. Vai logo. Meu, tá vendendo, depois você vai ficar chorando. Eu não quero nem saber, hein? Aí não vem botar a culpa em mim, na véia. Corre, ligue 36249007 ou acesse aí navioenergianaveia.com.br. Véia In Love. In Love. In Love. Esse é o Energia na Veia, na Energia 97, a energia que te move. Na Veia in Love, essa música é demais, é Foreigner. Vale a pena ouvir de novo. Flashback. A gente ouve por aqui. Energia na Veia. A train that wouldn't stop in my station, and now you're here. There's a full brass band playing me like a wonderland. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. A energia que te move, DNA, La Serenissima. Também teve Karen Ramirez, Looking for Love e Foreigner, I Don't Wanna Live Without You. Esse é o Energia na Veia, na Energia 97. Vamos dar os prêmios aqui, meu. Antes de mais nada, mandar um abração pro Anderson, pessoal lá da Aviação Urubu Pungá, lá, todo mundo que tá ouvindo aí, Energia na Veia. Boa, Anderson, um abração pra você, meu. Boa. Vamos lá. Ai, ai, ai, ai. Tiazinha. Vamos lá. Ela vem cheia de amor pra dar. Ela faz todo mundo delirar. Ela tem um jeito de provocar que bole. Pessoal que tava participando lá pelo Facebook, concorrendo ao ingresso pra Spirit. Sem hesitar a não olhar, ele tá querendo me devorar. Ele dá bandeira sem se tocar. Bole que bole, menino, bole que mole que dá. Pessoal colocando o nome completo pra concorrer aí. Então. Agradecer a todo mundo que participou lá pelo Facebook, um monte de gente. Tudo que você quer. Vai, tiazinha! Deixa só bem de mim, vem. Vem, tiazinha! Deixa aqui pra mim, meu bem. Tiazinha! Deixa só bem de mim, vem. Vem, bom, quem ganhou aqui? Deixa eu passar o nome aqui do pessoal. Ganhou um ingresso pra Spirit. É, Vinícius Ferraz Siqueira. Vinícius Ferraz Siqueira ganhou aí o ingresso pra Spirit, tá bom? Boa, Vinícius. É, quem ganhou aí agora camiseta Energia 97 e também aí um CD? Certo, vi, foi, deixa eu ver aqui quem ganhou. E ela vem. Samuel Rondão Silva. Samuel Rondão da Silva. Certo? Samuel Rondão da Silva e Vinícius Ferraz Siqueira. Os dois têm 3 dias úteis para passar por aqui, Avenida Paulista, 1439, nono andar e retirar os seus prêmios. Estamos indo embora, senhoras e senhores. Amanhã tem muito mais Energia na Veia. Lembrando aqui, ó. Então, ó. Amanhã é meu aniversário. Acordem cedo para me ligar. Quinta-feira tem Hipoteco Viriato, sexta tem Viseu, sábado tem Flash Disco Club. Semana que vem tem aí no clube, no IP Clube, né? No IP Clube. Show do W e meu aniversário lá. Vamos curtir lá, tá bom? Deixa uma última música pra gente acabar esse programa. Eu adoro essa música, eu acho demais essa música. Deixar pra vocês aí, ó, curtirem até o final. Senhoras e senhores... Rio, Rio, São Paulo, New York, Rio, Tokyo. Rhythm in New York, Rio, Tokyo. Aumenta o volume do seu rádio aí. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu. When I watch you dancing, I begin to feel like oh, romancing. Energia na Veia. Moving, moving, shaking. All the time you hear that sound. Programação livre. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel that dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, Brasil. Or any other place around, that magic Celtic city sound. Aro alto e avante. Now let's come together. Get the roof all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound of dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around, that magical big city sound. When you dance close to me, when I dance close to you, when we are together, then you'll see that our love is here to stay. Is here to stay. terminou.